3 horas da ponte de espera, via pátio. Indy Alpha no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-2, vamos voltar. 1897, a tratando do ponto 10. Sete alinhar e decolar o vento. Vento de 0,2 graus, 2,2. Vento da linha e decolar no 8 no 7. Salvador, tá 3399. Na escuta, prossiga. Gente da chave, autorização, barulho. Procópio. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decolando pistão na zero. Curva direita após, com o perfil da EL. Leda, após o abridge, onde intercepta peso 1 no meia, Bravo até azul, trive após conforme a rota do plano. Acione no transponder 5426, controle Salvador 120, decimal 80. Gente, autorizado barulho, nível 360, saída da EO, Leda abridge, pode colar de cor esquerda, subir com a direita, intercepta o peso 1 no meia, DHG, direto trive. Transponder 5426, controle 120. Tá correto, são 3399, chama pronto, pushback e acionamento. Controle Salvador, bom dia, bom nome 817. Luma 8 no 7, contato radar na decolagem, subir mantenha 360, saída da EL. 360 da EL, Luma 8 no 7. bom dia, eu preciso. 5557, informação Charlie. Seria a saída prevista para Campinas? Cidade Campinas, nível 360. Vai colocar na zero curva à direita, pode. Cumpre o perfil da EL, Leda, após Boa Brit, onde intercepta VZU 16, Brava Teu Zulu, Trive e após o complemento do ponto. Aciona no transponder 5431 e o controle no 20, decimal 80. Gente, então o trip 5557 autorizado para Campinas, o 360, a decolada 1-0 com curva direita após o perfil da EL, Leda Brit, após a Zulu, 1-6, Brava Zulu, Trive e via rota do plano, acionando 5431 e o controle 1-0-8. Decolar Trive, chama pronto, espera que a cena não. Uno 8, Uno 7, no centro Recife, na frequência Uno 3, 5, decimal 3, alterna Uno 2, 6, decimal 0. Uno 3, 5, 3, alterna 2, 6, 0, com o centro de Recife, com Uno 8, Uno 7, bom dia. Bom dia, bom dia. Salvo Salvador, é o Mike Hotel Tango na posição 7 do Pátio 3. Siga, não escuta. Solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Embraer. Suficiente do giro. Obrigado. Salvador 3399, pushback saneamento no gate 2. Pegando essa grip de sala, passa atrás. São 3399. Gente, pode dar 3399. ataque está 3399 com 175 a bordo, alternando galeão, 4 horas de ataque. Attention, 3399, direita, via Índia no ponto de espera torre, com 98.95, ajuste na 0 no 2, com bom. Taxi via Índia, ajuste na 0 no 2, na 3399. Salvador, bom dia, 3399, controle de decolagem. 3399, alinhada de decolar, o vento variável com 129. Tive a linha de decolagem, 3399. Portão 3, autorizado. Chama táxi. 3, autorizado. 399 ao 10, controle 1208, boa viagem. 08, obrigado, bom dia. Dan 3399, bom dia, contato radar na decolagem, subir, mantenha 360, saída da El. Saída da El, 1360, Dan 5557104 no PLP, 4 horas e 13, alternando Ribeirão Preto, Serra Bravo, Romeu Papá. Trip, táxi autorizado da ponte de espera, direita via Índia, no ponto de espera, torre 1-1-1-1-1-9-5, ajuste no 0-1-2, bom voo. 1012, direita Índia, pela pronta, 1895, obrigado, boa noite, bom trabalho. Salvador, é o Dan Michael, que é o Tanco, informa, tem um desvio de motor em marcha lenta. Muito obrigado e bom dia. Sim. Salvador, um bom dia ao Trip 5557, ponto para pronto. Trip 5557, cruzado anel, decolado, soma 0, vento variável com 2 metros. Ali decola, é o 5557, Trip. Tango 117, Azul 97, controle no 208. 208, uma boa noite. 60, tá, 3. Então, 3399, chame Centro Recife na frequência 133.95, alterna 133.25. 3395, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Good morning, lady, 35557. 35557, radar contact, dial departure, climb for level 360. We are clear, 360. It's possible we like flying LIDAR detections. 3557. 3557, fly direct to LIDAR. Thank you, Lizzie. Departure 3257, it's possible flying blocky. Trip 5557, standby. Standby. 157 again. It's possible after the other we are flying bridge. 5557, fly direct to bridge, restrict to flight level 320. Roger. We're heading now, bridge. Sir, we are not restricted. Trip 5557, call Recife now, 133.95, if unable, 133.25. 3395, 3325. Have a nice work, please. Thank you for... Bye-bye. Salvador, é o plano na posição 8 do país. Prossiga. Consciente do giro, informe ao término. Solo, bom dia, Tan Mike, Hotel Tango, no pátio 3. Hotel Tango, no pátio 3, solicitar autorização de reboque para o Ringer de número 02.